Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. O quê? Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. E aí? Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. E aí, pai? Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira, quer ser minha? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira, quer ser minha? Vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira.